gostoso que você tem. É um corpo delgado da cor do pecado que me faz tão bem. Esse beijo molhado, tão escandalizado que você me deu, tem sabor diferente que a boca da gente jamais esqueceu. Me responde umas coisas com graça, a vergonha se esconde, porque se revela a maldade da raça. Esse cheiro de mato tem cheiro de fato, saudade, tristeza, esta simples beleza. Teu corpo moreno, morena, me enlouquece. E eu não sei bem porquê, só sinto na vida o que vem de você. Se esconde, porque se revela a maldade da raça. Esse cheiro de mato tem cheiro de fato, saudade, tristeza, esta simples beleza. Teu corpo moreno, morena, me enlouquece. Só sinto na vida o que vem de você. E eu não sei bem porquê, só sinto na vida.